de um órgão impacta na arrecadação federal e pode servir de fonte para a implantação do novo marco fiscal. A proposta, que trata do arcabouço fiscal, aliás, está na pauta da semana também. Mas o presidente da Câmara sinalizou que as modificações feitas pelo Senado ao projeto poderão ser analisadas mais para frente. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier. A reforma tributária tem dominado os debates no plenário da Câmara. O tema é polêmico e divide a opinião dos deputados. Coronel Ulisses, do União do Acre, está preocupado com os impactos negativos que a reforma tributária pode gerar. Ele afirma que, para estados da região norte, é uma questão de sobrevivência à manutenção de alguns benefícios do sistema vigente. Coronel Ulisses lembra o protagonismo do Acre na economia durante o ciclo da borracha e alerta que, sem os atuais incentivos fiscais garantidos nas áreas de livre comércio, a região perderá estabilidade econômica. Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, se manifesta contra a reforma tributária apresentada pelo governo federal. Ele reclama da pressa da gestão Lula para aprovar o texto e afirma que, do jeito que está, a proposta prejudica os mais pobres. Cabo Gilberto Silva entende que o objetivo da União é enfraquecer os municípios que produzem e trabalham para beneficiar a própria estrutura governamental. No entendimento de Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, a reforma tributária vai prejudicar o agronegócio, destruir o setor de serviços e criar a instabilidade financeira no país. Nas palavras de Zé Trovão, a reforma vai entregar aos representantes do comunismo no Brasil a última ferramenta que lhes falta para dominar o país, retirando dos municípios o direito de gerir seus próprios recursos e levando o povo à falência. Contrário à reforma tributária, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, reclama de falta de tempo para analisar a matéria e afirma que existe uma pressão da mídia pela aprovação, mesmo que a proposta não seja positiva para os brasileiros. Luiz Felipe de Orleans e Bragança argumenta que a questão tributária é o contato direto da cidadania com o Estado e que é fundamental compreender os detalhes do projeto antes de levá-lo à votação. Por outro lado, Paulo Foleto, do PSB do Espírito Santo, afirma que a reforma tributária já vem sendo adiada há décadas. Ele ressalta a complexidade do sistema fiscal brasileiro, conhecido como manicômio tributário. Paulo Foleto afirma que a proposta simplifica a cobrança de impostos e traz mais equilíbrio ao sistema nacional. O deputado afirma que a aprovação do texto pode atrair investimentos estrangeiros para o Brasil. Mas para Bílio Brunini, do PL de Mato Grosso, os mais pobres serão onerados pela reforma tributária. Ele acredita que o governo federal vai aumentar a carga de impostos para prestadores de serviços sob a justificativa de simplificar o sistema tributário. Abílio Brunini observa que, se a proposta for aprovada, estados e municípios perderão autonomia sobre recursos e dependerão do governo federal para custear demandas como o asfaltamento de ruas. Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, entende que a reforma tributária é prejudicial a todo o país, mas especialmente para os empresários e autônomos. Ele espera que as duas categorias não virem as costas para o Brasil se a proposta for aprovada. Luiz Lima acrescenta que a União vai concentrar a arrecadação de impostos, interferindo na autonomia de governos estaduais e municipais. Luiz Carlos Busato, do União do Rio Grande do Sul, destaca a falta de transparência e de tempo adequado para análise da reforma tributária. Luiz Carlos Busato sugere que a discussão sobre o assunto seja realizada no início de agosto, após o recesso parlamentar, para que haja tempo suficiente de debater com diversos setores. Por sua vez, Jorge Sola, do PT da Bahia, defende a aprovação da reforma tributária como uma necessidade para que se faça justiça social e para que as políticas públicas destinadas à população sejam viabilizadas. Jorge Sola apoia a criação do Imposto sobre Valor Agregado e informa que o Brasil está entre os 21 países, dentre 195 nações do mundo, que ainda não adotou o tributo. Já Marcos Polon, do PL de Mato Grosso do Sul, se manifesta contra a reforma tributária. Segundo o parlamentar, o texto está sendo votado na Câmara apressadamente, sem ter passado por uma discussão madura. Nas palavras de Marcos Polon, A proposta joga pá de cal sobre as possibilidades de desenvolvimento de estados e municípios e mantém governadores e prefeitos reféns dos recursos da União. Outro deputado que se manifesta contra a reforma tributária é Zuco, do Republicanos do Rio Grande do Sul. Ele argumenta que haverá aumento de impostos e diminuição de recursos para governos estaduais e municipais. De acordo com Zuco, o conselho, cuja criação é prevista na reforma, desrespeita o Pacto Federativo e a independência da União, estados e municípios. Mas, na opinião de Merlong Solano, do PT do Piauí, a mais poderosa de todas as amarras que impedem o crescimento econômico do Brasil é o atual sistema tributário. Segundo Merlong Solano, o sistema, chamado por ele de manicômio tributário, sacrifica as empresas e os pobres, que pagam mais tributos que os ricos proporcionalmente. Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, afirma que não é contra a reforma tributária, mas contra o texto apresentado pelo governo Lula. Sargento Gonçalves cita dados da Associação Brasileira de Supermercados que mostram que a proposta em discussão prejudica os mais pobres, pois eleva em até 60% o valor da cesta básica. Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, lamenta a notícia divulgada de que o governo federal liberou R$ 465 milhões de reais em emendas parlamentares para aprovar matérias de seu interesse no Congresso. Para Adriana Ventura, liberar emendas em troca de votos criminaliza a política, transforma o parlamento em balcão de negócios e envergonha o legislativo. Ela defende votações independentes com transparência no uso dos recursos públicos. Geovânia de Sá, do PSDB de Santa Catarina, defende a necessidade da reforma, mas que ela seja feita de forma justa para impulsionar a economia. Geovânia de Sá cobra um tratamento adequado ao cooperativismo para garantir a segurança jurídica e a sustentação do modelo de negócios. Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, defende que a reforma tributária busque a correção de distorções, a simplificação e a progressividade do sistema de cobrança de impostos, mas sem gerar desajustes regionais e federativos. Guilherme Boulos informa que está atuando para que a cidade de São Paulo não sofra perda na arrecadação. Segundo o parlamentar, o Fundo de Desenvolvimento Regional previsto no texto deve compensar eventuais prejuízos na arrecadação dos estados. Giovanni Cherini, do PL Gaúcho, leu mensagem do ex-presidente Jair Bolsonaro na tribuna. O texto rechaça a reforma tributária e afirma que o atual governo deveria manter a política da gestão anterior de cobrar menos impostos e arrecadar mais, com a geração de emprego e renda. Giovanni Cherini acrescenta que a proposta que revê o sistema tributário prejudica o comércio, os serviços e a agricultura e que beneficia apenas os banqueiros e o setor industrial. Economia. Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, afirma que, diante dos resultados positivos da economia, o Banco Central começa a projetar uma redução da taxa básica de juros para 12% até o final do ano. Para Helder Salomão, a tendência de queda evidencia a força da retomada econômica proporcionada por ações do governo Lula. O congressista cita o saldo de 45 bilhões de reais na balança comercial do primeiro semestre de 2023. Política. Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, lembra que, em 2012, o ministro da Justiça, Flávio Dino, questionou a segurança das urnas eletrônicas e defendeu o voto impresso para que o resultado das eleições fosse auditável. Diante disso, Carlos Jordi acredita que o processo que tornou Jair Bolsonaro inelegível não foi o fato de o ex-presidente ter atacado a democracia, como alegado, mas porque existe uma clara perseguição ao conservadorismo no Brasil. Para delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, o Poder Judiciário tem ameaçado a democracia do país. O parlamentar entende que, atualmente, um lado do campo político tem tido seus direitos cerceados. Na avaliação de delegado Marcelo Freitas, a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro é um ataque à soberania popular e ao pensamento democrático. Ele promete não se calar diante do que considera abusos e decisões contrárias ao ordenamento jurídico do país. Otônio de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, também critica a decisão da Justiça Eleitoral que tornou o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível por 8 anos. O deputado elogia a coragem de Bolsonaro, afirmando que a população o considera um líder bem-intencionado. De acordo com Otônio de Paula, é possível que o Brasil venha a descobrir no futuro que Jair Bolsonaro, em vez de genocida, foi aquele que mais salvou vidas e que, em vez de ditador, é um verdadeiro democrata que enfrentou o sistema praticamente sozinho. Maurício Marcon, do Podemos, do Rio Grande do Sul, afirma que há um estado de exceção instaurado no Brasil. O parlamentar lamenta a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo Tribunal Superior Eleitoral, que o tornou inelegível. Maurício Marcon afirma que acusações de fraude nas urnas eletrônicas foram feitas entre 2009 e 2013 pelo atual ministro da Justiça, Flávio Dino. Ele questiona se o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, vai colocar aliados do governo Lula no inquérito das fake news. Justiça. Pastor Marco Feliciano, do PL de São Paulo, acusa o jornalista Caio César, da revista Carta Capital, de mentir sobre o pastor André Valadão. De acordo com o deputado, o jornalista teria atribuído de forma enganosa a seguinte frase ao religioso: agora está com vocês. Deus deixou o trabalho sujo para nós. Marco Feliciano se preocupa com o silêncio das igrejas e alerta que outros grupos cristãos podem ser as próximas vítimas da perseguição. Ele afirma que a igreja é lugar de paz e pede para que a política não interfira na liturgia e na teologia praticada dentro dela. Por outro lado, Paulão, do PT de Alagoas, condena as declarações homofóbicas do pastor André Valadão, destacando que o segredo da democracia é compreender e tolerar as diferenças. Como ex-presidente da Comissão de Direitos Humanos, Paulão elogia o papel do Ministério Público Federal em abrir procedimentos administrativo, civil e criminal contra o pastor. Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, critica deputados que misturam violência, deboche e fanatismo religioso e afirma que sua trajetória de vida é baseada no amor, na solidariedade e no respeito ao próximo. Pastor Henrique Vieira também ressalta a importância de respeitar todas as religiões e o Estado laico. O deputado enfatiza sua busca para ajudar a construir um país justo e fraterno e menciona referências como São Francisco de Assis, Martin Luther King e as comunidades eclesiais de base. Segurança Pública. Pedro Ainhara, do Patriota, cobra a recomposição salarial dos agentes da Segurança Pública de Minas Gerais. Os servidores da área demandam uma reposição de cerca de 35% para cobrir a defasagem entre 2015 e 2022. Pedro Ainhara ainda homenageou policiais militares que faleceram recentemente. O parlamentar demonstra preocupação com o número de mortes de profissionais da segurança no exercício do ofício ou que ficaram doentes por causa do trabalho. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro. Boa noite para você. A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. Tá chegando a hora. Vem aí a manchete no FM. 76,9. Som mais alto, mais claro, mais forte. Pra curtir em todo lugar. Aguarde! Manchete! Manchete! Toda a cidade fazendo amizade, levando emoção. Manchete! Rádio de verdade. Manchete! Manchete, toda a cidade. manchete.com.br. Fique agora com Deixa Rolar, só música boa na Manchete. Manchete. Pelo orvalho que há na